Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Yo, yo, yo, yo! Pop a 40 and check your rollies. It's crime time! Brooklyn, Brooklyn! Yeah, yo, yo, yo! É isso aí, galera. Ao melhor estilo Crime Time, entra no ar mais um podcast do blog www.wrestling.blogspot.com. Aqui quem fala é o Jack, né? Graças aos as dicas de vocês, né, sugestões, agora o nosso podcast já tem um nome, nós adotamos o nome This is Podcast, nós estamos agora na nossa segunda edição. Hoje a gente vai falar sobre o assunto das tag teams, né, que é um assunto que é do maior interesse do outra pessoa que está aqui gravando comigo, que é o nosso amigo Fábio Corbário. Fábio, dá o seu alô pra galera aí. Bem, amigos do Teases Podcast, agora nomeado assim, e fanático por wrestling, eu sou o Fábio Corbari e vou estar com vocês nessa segunda edição do podcast tão adorado e aclamado pelos nossos leitores ouvintes. Antes de começar, né, queria mandar um grande abraço para nossos comentaristas, assim, do primeiro podcast, que deixaram seu elogio, sua crítica ali, né, sua dica para nós, e também para o pessoal do Portal da Luta Livre, Marcos Amaral, Igor Lopes, que nos deram uma grande mão, né, eles que são grandes podcasters, nos deram uma grande dica aí de formatação e construção de podcast. Bem, né, diferentemente da edição passada, que foi a primeira, não vamos comentar sobre acontecimentos semanais, mas sim sobre um assunto que eu particularmente adoro, né, que me traz um grande fascínio e admiração, que são as tag teams. Esse método de combate tão empolgante que ultimamente vem sendo meio deixado de lado por algumas das federações. E vou pedir aí ao Jack, né, o Ted Boy Marino da Boglosfera, que cite aí os destaques desse tema tão amplo, essencial e influente do Pro Wrestling Mundial. O Ted Boy Marino é ótimo, né? Com um elogio desse aí, a gente vai seguindo. Mas então, Fábio, já vindo pro nosso assunto da vez, bom, você que gosta tanto de tag team, você pode explicar então para todo mundo o que, que é um combate de tag team, quais são as regras, como é que funciona a dinâmica desse estilo de combate que a gente vai estar comentando aqui hoje? Bem, o combate em tag team todo mundo já conhece, né, que classicamente explicando é um combate que tem muitos gêneros estipulados, né, para a luta, mas o mais clássico é dois extras. Em conjunto luta contra outros dois extras parceiros. Um fica pelo lado de fora segurando uma cordinha junto ao corno, enquanto o outro luta, né? Em determinado momento do combate, ele pode fazer o tagging com seu parceiro, né? Tocar no parceiro para que ele possa entrar no ringue e lutar. Neste momento, quando eles se tocam, eles podem ficar alguns segundos dentro do ringue os dois, possibilitando alguns combates com os golpes em conjunto. E a dinâmica aí do combate em tag, eu acho até meio interessante, porque você necessita estar em sintonia com o seu parceiro. Então, assim, não adianta juntar qualquer wrestler aí com um grande nome na praça e ponhar pra lutar em tag team, porque você precisa ter uma técnica, um conhecimento desse tipo de combate, porque você precisa estar entrosado com conhecimento o seu companheiro de luta. Isso é legal, porque você necessitar de alguém para derrubar seus adversários é algo que precisa ser treinado aí durante algum tempo, e isso que me dá a graça de ver esse tipo de combate. Com certeza, até eu acho uma coisa legal do combate tag team, que é a questão de você, do lutador que está cansado ou que recebeu ali uma quantidade maior de golpes, ele poder descansar um pouco, né? Quando a gente tem um combate de lutadores sozinhos, é comum que a gente veja aqueles momentos que ficam os dois no chão, se arrastando, valorizando o combate, seja para recuperar o fôlego porque cansa, né? Então, um combate tag team, que acontece? Alguém que está muito assim, já mais desgastado no combate, consegue trocar com o outro, entra a pessoa que está mais inteira, e aí o combate fica bem mais dinâmico, assim na sua essência, né? Mas o combate tag team, com todo o wrestling, ele vem evoluindo muito, cada vez a gente tem mais variações, combates em trio, né? Às vezes até mesmo combate entre grupos de quatro. E aí tem até aquela questão da TNA, né? Por exemplo, a TNA tem um ringue de seis lados. Você acha que isso aí favorece o caso da lutas em tag team, ou você acha que isso interfere, Fábio? Acho que até não interfere muito, né, esse sistema, até porque ali ó, a dimensão do ringue da TNA seria até mais favorável para um combate tag team, assim vejo. Acho que as tag teams têm aquele glamour todo, né, de trabalhar em conjunto com outro wrestler e tal. O que, eu gosto muito do combate, assim, como você disse, que nos últimos anos veio novas versões diferentes, né, de combate, são quando as duas duplas lutam em conjunto dentro do ringue, né, que isso proporciona um maior estilo de golpes, né, uma maior quantidade de golpes em dupla, aqueles golpes que são lindos de se ver, né. Eu acho que, falando em TNA ainda, eu acho que vocês estão um ponto importante, até que a TNA é uma das, é a federação, né, que mais me emocione, porque ultimamente é a única que tem as tag teams consistentes, né? E eu acho que isso é as tag teams, porque muitos acham que não, mas eu acho que dá um grande futuro, assim, para o S que está começando e até aquele S que já tem o seu nome consagrado. É, com certeza. Eu acho isso muito importante do legal da tag team ser quando os times começam a fazer o chamado double team, né, que é quando os lutadores começam a fazer golpes combinados. Porque na verdade o legal da tag team não é só o fato de serem dois combatentes e tá cansando e vai trocando, que é uma das características, né, você ter um combate mais ágil. Mas é justamente de quando os dois lutadores que estão lutando ali como um time começam a ter ali um entrosamento, né? Então é um time que monta um nome, não começa a competir mais com só o nome do lutador, mas o nome do time. E aí de repente cria um estilo próprio, né, de se vestir, uma gimmick combinada entre os dois lutadores. Aí começam a ter finishers, né, que envolvem os dois lutadores. Isso aí tudo, quando começa a fazer esse entrosamento e realmente vira um time, aí que começa a ficar realmente bacana o combate de tag team. Não sei se você concorda comigo, mas isso, por exemplo, é o que eu destaco, se você lembrar das tag teams mais lendárias, né? Vou dizer uma aqui que eu sei que você é fã pra caramba, eu acho que todo mundo que gosta de tag team que é The Road Warriors, né? Ou Legion of Doom, que é a Road Warriors dentro da WWE, ela recebeu esse nome de Legion of Doom, mas é o mesmo pessoal. É uma tag team que foi formada pelo Animal e pelo Rock. E é uma tag team que vai bem nesse esquema do time, né? São pessoas que têm, tinham, né, no caso, a gimmick bem semelhante, todo um jeito de ser, de se vestir parecido. E dentro do ringue conseguiam tanto lutar a sua parte, que eram sozinhos, quanto se juntarem, muitas vezes fazendo double team e criando coisas aí magníficas, como por exemplo o Doomsday Device. Né? O que você acha a respeito disso daí, Fábio? Essa importância dos times estarem entrosados. A sintonia e o entrosamento entre as tags é o ponto forte, né, de cada um. É onde elas se sobressaem entre as outras. Eu acho até que as tag teams estão sendo vistas aí ultimamente como um ponto de início do wrestler, né? Que eles, principalmente a WWE, tá achando que tag teams não dá futuro para um wrestler solo. Mas eu acho muito ao contrário. Eu acho que aquele que sabe, né, se entrosar, usar o companheiro, formar uma gimmick importante para dupla, favoreça os dois em si, forme um ataque, seja um exemplo, seja um nível de interação maior, vai dar certo. E como você citou os Gladiators aí, que você sabe que sou fã dessa grande tática, que eles foram até os precursores de muitos fatos importantes pro wrestling. Por exemplo, eles foram os precursores das pinturas faciais, né? Um dos precursores. E também um dos precursores dos golpes em duplas, aí, que seria o Doomsday Device. Acho importante quando esses golpes aí trabalhados em duplas, que com certeza são lindos de se ver, né? Que precisa de uma técnica e um conhecimento do companheiro impressionante, é o grande frisson dos combates. E acho que sim, que não se fazem tags como antigamente, quando as tags eram uma equipe que tinha uma sintonia imensa. E é isso que eu acho que falta, né, nas duplas atuais. Você tocou num ponto ali que acho que é essencial, né? O problema é que hoje em dia o pessoal já vê tag team não como um objetivo, né? O cara, vamos treinar juntos e nosso objetivo é montar uma carreira juntos, nós temos uma tag team de sucesso. Hoje em dia você não vê muito disso, né? Acaba sendo uma maneira das pessoas entrarem no wrestling, né? De ocupar ali, digamos, o espaço. Quatro lutadores ocupam o espaço ao mesmo tempo, então tem mais tempo de exibição, né? Economiza espaço mostrando mais gente do que realmente o pessoal fazendo carreira em cima da tag team. Então você não vê mais tantas tag teams assim que tem nome próprio, como Crime Time, né? Crime Time é uma tag team. Você tem ali o pessoal com um nome próprio, uma gimmick parecida, o pessoal que trabalha em conjunto. Mas não é todo mundo que tá assim hoje em dia, né? Hoje em dia você tem muito pessoal que usa as tag teams só para poder crescer, né? E quando chega em algum ponto melhorzinho na carreira, a gente faz a tag team para seguir a carreira como lutador solitário, né? E não é esse o caso, por exemplo, de muitas das tag teams mais famosas, como The Wild Samoans e o próprio Road Warriors. Então, assim, a gente vê uma decadência muito grande em termos de tag teams no wrestling hoje em dia, principalmente no que se trata a WWE. Por quê? Eu estava fazendo até uma anotação antes aqui do podcast, só para ter ideia. No SmackDown, eu contei que existem três tag teams. Tá? O Carlito e o irmão dele, o primo Colin. O Zack Ryder e o Curt Hawkins, né? Que ganharam lá o título e perderam pro Carlito e pro primo Colin. E entre esse espaço de ganhar o título e de perder, eles quase não apareceram. E hoje em dia que estão aparecendo só para fazer trabalho de idiota. E a outra tag team que sobrou é Jesse Festus. Você não vê mais assim uma divisão de tag teams, né? Pessoas disputando o título de tag team. Na verdade tem três no SmackDown. Na ECW é pior ainda, porque só tem o Finlay e o Hornswoggle. Porque o John Morrison e eles são da ECW, são, mas eles estão aparecendo direto no Raw. Então no Raw você tem, digamos assim, quatro tag teams, né? O Ted DiBiase e o Cody Rhodes, Crime Time, John Morrison e The Miz, e uma que está se formando agora, que eu não sei se vai ter futuro ou não, que é CM Punk e Kofi Kingston. Então o que você acha desse quadro assim decadente das tag teams, no caso, do pessoal não tá buscando fazer uma carreira na tag team, achando que não vale a pena, que agora a tag team é só um passo no crescimento da carreira? Tem que dar para contar na mão, né, as tags que criaram carreira como tag, como por exemplo o Radiar, você disse aí o Wild Samoans. Até porque eu acho que quando um wrestler se destaca dentro da dupla, a mesma a WWE, ela já tenta extrair esse lutador para que forme uma carreira solo, né? Aconteceu isso com duplos, como por exemplo os Rockers lá, né? Que eram Shawn Michaels e Matt Jannetty e tantos outros lutadores, se for ver os main eventers aí da... Então, desculpa te cortar, mas aconteceu agora, por exemplo, o Brian Kendrick, né, que era dupla do Paul London, às vezes usava a mesma roupa, tinha o nome Londrick, né, e acabou, porque o Brian Kendrick meio que se sobressaiu um pouco. O Deuce Domino, né, o Deuce tá no Royal, Domino foi pastar. O Lance Cage, que se separou do Trevor Murdoch, e parece que agora que os dois estão na Roda Amargura vão voltar. Aconteceu isso agora, né? Até porque se for analisar bem os grandes main eventers aí da WWE, no início da carreira se formaram até tags importantes, assim, né? E como se sobressaíram aí, eles resolveram ir para uma carreira solo, que se for analisar também vai trazer mais benefícios pro West. Mas é difícil mesmo, né, para um pessoal que consiga se firmar como uma dupla. São poucos que conseguem isso e tem que respeitar quem consegue isso, né? Porque merecem aí aplausos, porque tag teams aí com um tempo de carreira enorme, raramente encontrado no wrestling mundial. O atual aí estado das tag teams na WWE, eu acho que é trágico mesmo, porque você não vê nenhuma dupla que se sobressaia, né? Como você disse aí, esses nomes, não dá pra dizer nenhuma seja uma grande dupla, né? Um grande destaque. Eu acho que o Crime Time, né, tem lá seu glamour, sua popularidade. Os atuais campeões estão fazendo até um trabalho bom, mas não nenhum que deixe aquela marca, né, com aquela tag que tem uma gimmick que envolva, né, os dois. Eles são meio extras wrestlers solos que se juntaram para ganhar o título de duplas, né? Não são como antigamente, que eles formavam desde o início da carreira aquela história, aquela gimmick forte, daí marcante. Acho que é isso que falta na Sting, né? Porque, Sting não, na WWE, porque aqui na TNA eu acho que o assunto é bem melhor. É, com certeza, até porque assim, até a WWE foi um lugar onde já teve uma divisão de tags muito importante, né? Com Road Warriors, com Edge Christian, né? Diversas tags assim, bastante famosas, Heart Foundation, o próprio Demolition, né? Que você gosta bastante também do X-Smash. Diversas tags bastante famosas, mas hoje em dia você vê, por exemplo, o Lance Cage e o Trevor Murdoch foram tricampeões de duplas e hoje em dia os dois estão na rua, foram demitidos da WWE. Não tem valor nenhum para a companhia que eles foram três vezes campeões do título de duplas, né? Até recentemente teve aquela, para tentar apimentar uma feud que durou um combate, que foi Batista e John Cena, colocaram os dois como campeões de duplas. Colocaram para ele ficar campeão por uma semana só, simplesmente para tentar colocar fazer uma promo do combate que não valia nada para um pay-per-view, né, que foi o combate onde o Batista, né, com o ar da sua graça, machucou o John Cena. Então assim, o título na WWE de Tag Team não está valendo mais nada, né? A mesma coisa que você não ter um título é você ter aquele título lá de dupla, porque eles não estão considerando em nada. E como você disse, lá na TNA já está um pouquinho diferente. Tava contando também aqui as duplas da TNA, e mesmo sendo um show só, a gente tem Motor City Machine Guns, né? Temos a Stablezinha, mas que luta também como tag team, que é a Princess Justice Brotherhood, né? Que é lá os super-heróis, o Shark Boy, o Super Eric e o Curryman. Temos os campeões atuais, que é a Money in Beer Inc. Temos a Latin America Exchange, né, Alex. Tem os fenomenais, o Team 3D, os fenomenais Dudley Boys, Abyss e o Matt Morgan, e a Rockin' Raven Faction, que aí são os Jobberzinhos, né? Mas então a gente vê que tem uma divisão de duplas um pouco mais acentuada e combates de dupla mais bem feitos. Você viu, por exemplo, o combate de duplas que teve, que foi a Monsters Ball lá do Bound for Glory? Você viu? Vi, conferi essa luta, sim. E o que você achou, por exemplo, daquele combate de duplas, tá valendo ali o cinturão, contra, por exemplo, o último combate valendo o título lá do Ted DiBiase e Cody Rhodes, que se eu não me engano foi contra o Crime Time com vitória de Ted DiBiase e Cody Rhodes? Compara os dois e me diz o que você acha sobre a importância que as companhias dão ao tag team. Só analisando esses dois combates aí já dá pra ver a tamanha diferença de importância. Pela WWE, um combate valendo o título, duas tags que pouca influência e pouca popularidade, por assim dizer, a Crime Time até tem um solzinho a mais. Mas foi até, ó, pra você ver um combate fraco ali, né, sem muita emoção, aquele combate que dá um sono, né, no pay-per-view. Os atuais campeões, de novo, retendo o título, que já estão até fazendo um bom trabalho, mas não é aquela tag marcante, né. E na TNA, você vê aquele combate de encher os olhos, né, aquele combate que muitos não vão esquecer, né, cheio de regas hardcore, de mesa pegando fogo, grampeador na cabeça do Abyss, e foi uma coisa impressionante. E ainda juntou quatro tags que são fascinantes, né? A Team 3D, que são históricos, né? Montaram seu nome dentro da Sting Mundial, são altamente conhecidos aí. A Lax, né? Como você disse ali, que os latinos que não, eles tentam honrar nessa nacionalidade deles, é muito odiado pelos americanos por causa disso. O Matt Morgan e o Abyss, que é aquela dupla que eu digo ocasional, se juntam por pouco tempo aí só para conseguir um objetivo básico e já se desfazem. E os atuais campeões, Beer Money Inc., comparando, né, os campeões das duas federações, é uma diferença tremenda, né? Porque a Beer Money Inc. não é aquele, aquela tag também estupenda, mas é uma boa tag, né, que nesses últimos combates aí vem mostrando o porquê de ser a campeã da TNA. É, com certeza, porque é uma tag que tem uma gimmick, que tem golpes combinados, né? E se você for comparar, tanto em aspecto, assim, as pessoas estão falando, ah, você tá fazendo um lobby da TNA para as pessoas gostarem de TNA, não é isso. Mas você compara, por exemplo, um combate de duplas da TNA, né, da TNA. Por exemplo, a Monsters Ball Match. E você compara os combates de duplas da WWE, você vê que tem uma diferença absurda de qualidade. Você compara uma luta hardcore da WWE, que mal pode se usar a cadeira. Usa a cadeira, no máximo usa uma lata de lixo, né, não pode fazer nada. Vale lembrar que a First Blood Match foi com sangue postiço, né? E você pega a Monsters Ball Match, tá lá o Team 3D usando pregador na testa da Abyss, usando ralador de queijo na testa da Abyss, tacando o Abyss numa uma mesa, né, fazendo um powerbomb do Abyss numa mesa em chamas, né? Assim, o Abyss aquele dia ele sofreu demais, né? Aquele dia ali, que foi aquilo? Eu não queria estar no lugar dele. E ainda teve o Brother Devon tomando garfada na testa, né? E pra fechar, o Hernandes da Alex recebendo um, sendo jogado ali em cima de uma mesa cheia de tachinho. Isso aí sim a gente pode pensar que é uma luta hardcore, né? Claro que não é nenhuma CZW, porque a CZW não tem graça nenhuma. Mas ali é assim, sim, uma hardcore com bom golpe. E eu acho que é aí que tá o ponto da diferença de você dar importância ou não para a divisão de tag teams, né? Porque realmente se a companhia que está oferecendo ali o wrestling não dá importância ao título, como é que o lutador vai poder formar uma dupla e tentar seguir carreira em dupla? Não adianta, né? Pois é. Você vê que não chega a lugar nenhum, o que é diferente em outras federações. Foi analisar bem assim na WWE, as tag teams não estão tendo importância, né? Você vê como os atuais campeões aí, logo nos primeiros combates, já se cogitou que eles estão pensando em dar um push no Ted DiBiase e em carreira solo. Então parece que eles tratam como um treinamento de wrestler dessas tag para inflar o roster deles. Eu acho que na TNA a coisa é muito diferente, né? Esses combates que as duplas se doam, né? E até tá tendo uma gimmick, uma storyline entre eles, é muito interessante. E os combates são fantásticos, né? Aqueles golpes, assim, bem plasticamente bonitos de se ver, né? E principalmente na TNA tem as tags, por exemplo, a Team 3D. O finisher deles lá, o 3D, que eles aplicam, tem mesa de vidro. Isso é coisa que você nunca mais vai ver na WWE. Só na TNA tem uma coisa fantástica dessa e extremamente hardcore. Com certeza, você jogar numa mesa de vidro é realmente uma coisa muito complicada. O Hernandes mesmo foi atirado já no PPV passado. Se eu não me engano, foi no Hard, antes do Hard Justice. E foi atirado numa mesa de vidro. E depois mostraram lá um tape de que o médico tem que fazer depois que ocorre um ataque desse. Ele pega uma pinça para tirar cada caco de vidro que ficou dentro da pele lá do lutador arremessado. Então é realmente uma coisa assim diferenciada. Aí eu te pergunto, Fábio, você que é um fanático por tag team, qual é a sua tag team preferida na história inteira do wrestling, tá? E qual é a sua tag team preferida na atualidade? E depois explico o porquê. Ok. Então, já que você está tocando nesse assunto, a gente falou um pouco mal das tag teams atuais da WWE. Mas antigamente, né, pra você ver, tinham as tag teams que estavam atuando na WWE no mesmo período. Era Hard Foundation, a Demolition, os Rowdy Harris, os Walkers, tudo nesse mesmo conjunto, nessa mesma época. Então, pela década de 80, né, as tag teams eram mais importantes na WWE. A minha preferida, até que me enche os olhos até de ver um combate deles, é os Rowdy Harris mesmo, eles que precursores do bom combate tag team. Tinham aquela gimmick, né, deles, que era inspirado naquele filme, acho que era o Mad Max, né, Rowdy Harris. que tinha aquela pintura na cara, eles entravam no ringue já com aquele sensação, assim, nossa, de poderosos. E no ringue era uma coisa impressionante, se vê, eles eram ágeis e ao mesmo tempo fortes, né? Que antigamente ou você tinha aquelas tags fortes ou aqueles ágeis. E eles conseguiam se sobrepor a isso e conseguir fazer grandes combates, grandes storylines e grandes promos eles faziam. Acho que poucas tag teams eu vi fazerem promos tão emocionantes como eles. Foram, com certeza, acho que uma das melhores tag teams da história do wrestling. E é a minha preferida, né? Mas a atual, uma tag team atual que eu tenho muito prazer em ver, até não é tão atual assim, é a Team 2D, né? Que eu acho que já há muito tempo vem se destacando e com certeza, né, é a melhor da atualidade. Com... Só assistir os combates, né, o que eles vêm fazendo, esses wide calls deles, esses angles impressionantes que eles fazem, são bons no, tanto no ringue como no microfone. Eles trazem aquela sensação antiga, né, da época que as tag teams eram mais valorizadas até. Poucas tag teams têm tanto nome como eles, tanto uma gimmick feita aí através de muitos anos de trabalho, trabalhando em conjunto, né? É difícil ver duplas que tenham tanto tempo de carreira assim em conjunto. E com certeza eles são os melhores aí da atualidade. E na sua opinião, Edia, qual que é a sua preferida aí e a que você acha melhor atualmente? Então, cara, a minha preferida, não é nem que acho melhor de todos os tempos, não. Mas é porque eu gosto mesmo dos lutadores, que é a Heart Foundation, tá? Assim, não escondo de ninguém que eu sou fã do Bret Hitman Hart. É, sempre fui, porque na época assim, de Supercat já era quem me chamava a atenção. Então eu gosto mesmo do Bret Hitman Hart, gosto do Jim. Então ela é minha preferida, não tem jeito. Eles começaram como tag teams, depois foram para carreira solo, depois voltaram a ser tag teams e chegaram a ser até uma stable, né? Ali no finalzinho da era Bret Hitman Hart na WWF, que culminou no Montreux Screwjob. Então a minha preferida de todos os tempos é a Hart Foundation. Não importa o que você me diga, nada vai mudar essa minha opinião. E das novas, assim, da atualidade, quem eu realmente gosto? Eu gosto dos Dudley Boys, mas eu acho que tem uma dupla nova, tá? Que atualmente eu tenho gostado muito, que são os Motor City Machine Guns. Os caras realmente são pessoas novas, né? São lutadores novos, que incorporaram o espírito da tag team que tinham as lutas antigas, né? Eles montaram ali uma gimmick parecida juntos, cada um tem o seu papel, eles atuam em conjuntos e eles têm uma habilidade em ringue de fazer golpe combinado que é impressionante. Eles têm um repertório incrível de moves, né? Eles não ficam repetindo moveset, não só fica só naquele estilo John Cena, né? De entra, sai correndo, aí faz um sling shot ali na corda, aí faz um shoulder block, aí, né? Dá um arm drag, aí já vai e o can't see me, aplica ali, não é isso, entendeu? Eles têm, assim, só de golpes combinados, eles já têm mais de 10 golpes combinados juntos, diferentes. Eles têm taunts combinados, eles têm a roupa combinada. Então eu acho que o Motor City Machine Guns é uma dupla que tem tudo pra chegar muito longe. Eles vieram lá do Ring of Honor, né? Da Federação Indie. Hoje em dia eles lutam tanto na Ring of Honor como Murder City Machine Guns, quanto na TNA, quanto como Motor City Machine Guns. E eu realmente espero que eles venham ter uma chance boa aí na TNA, para aproveitar esse período que tem o Team 3D lá ainda, para aprender bastante coisa. Que eu acho que se tem alguém que pode levar ainda adiante esse espírito de lutar em tag, tá, em fazer carreira em tag team, são esses garotos da Motor City Machine Guns. Eu particularmente gosto bastante. Aí vem até essa questão, Fábio. A gente tem essa questão de tag team que prefere aqui, que prefere ali. E eu acho que a grande polêmica, né, é que como as próprias empresas, elas estão agora tendo essa mentalidade de só dar importância, né, pro título principal, vou até me corrigir, as próprias empresas não, a WWE. Fica complicado pro lutador trabalhar numa tag team, né? Então, assim, o que você vê que teria que ser feito dentro das companhias atuais de wrestling para incentivar que voltem a criação das novas tag teams, as tag teams interessantes, que volte aquele glamour do combate que tinha antigamente, aqueles combates interessantes entre duplas, né? E principalmente as storylines também que envolviam as duplas. O que você acha que deveria ser feito a respeito disso? A WWE já tomou essa mentalidade aí, né, que tags são um meio de produzir o wrestler para ser um futuro main eventer em carreira solo. Eu acho que eles têm que dar mais atenção até essa sessão aí de combate, porque tags é uma coisa bonita de se ver, né? E eu acho que dá futuro, assim, porque você vê grandes duplas aí que são altamente adorados pelo público aí, quando se juntam de novo, o público vai aquele frisson, aquela nostalgia incrível. Eles precisam parar, né, com isso que tags é um meio só de se promover. Eu acho que tem que ser mais dado atenção, até porque tá muito falho, né, esse campo deles. E últimos anos aí, tags horrendos, praticamente falando, que não deram nenhuma emoção aí pra essa sessão. Sempre eles fazem aquelas tags, digamos, tags ocasionais, né? Que eles juntam dois bons wrestlers, por exemplo, a última aí que a gente acompanhou, o Batista e John Cena. Eles sempre fazem essas tags, né, só pra dar aquele gostinho ao público, dois grandes nomes se unindo. Mas eles nunca vão pra frente com isso. Até o CM Punk, Kofi Kingston, eu acho que não vão dar certo também. Eles vão lutar uns três combates como foi e já vão se desvencilhar, porque a WWE não dá nada de importância, né? Principalmente para as gimmicks aí de tais que as últimas que teve aí, que com gimmicks que consistência, assim, por dizer, os Highlanders lá, né, que mesmo sendo uma tag jobber, tinha uma gimmick que envolvia os dois, e não me recordo de outra assim que tem um nome tão forte na WWE. É isso que precisam rever, né? Até porque muitos esses aí são singles e estão tendo pouco movimento, né, pouco push. Eles podiam até fazer criar uma tag team, olhar nela, né, torcer para que ela evolua, ficar uma gimmick delas, né, para que esse sentido aí de duplas tenha mais força pelo lado da WWE. Na TNA até que as duplas estão tendo um reconhecimento merecido, né, você vê os últimos combates, até estão tendo kills interessantes entre eles, e isso é um grande ponto, né? Porque quem não gosta de ver um bom combate bem trabalhado entre duplas? E é isso que a gente espera, né? Que eles deem mais atenção a esse grande frisson do wrestling mundial. É, com certeza. Eu até estava lembrando aqui. Se for pensar, a WWE praticamente terminou a divisão de tags nos últimos meses, né? Porque ela demitiu o Shannon Moore e acabou com a dupla com o Jimmy Wang Yang. Ela se desfez dos Highlanders, se desfez do Trevor Murdoch com o Lance Cage, acabou com o Londrick, né, o Brian Kendrick com o Paul London, ela acabou com o Dilce Domino, ela foi acabando com todas as duplas que tinha, na verdade, né? Então, parece que ela esquece que no passado dela, né, muitas das pessoas que são Hall of Famers hoje em dia eram justamente de tag teams, né, e até tem tag teams que são Hall of Famers. Parece que ela se esquece, na verdade, que existe aí uma importância e começou a acabar com todo mundo, ao ponto de que hoje você tem três duplas lutando por um título, né? Então, eles não tem defesa, porque senão vai ficar até enjoativo. Pra você ver aí como é que tá aí a situação da WWE ultimamente, você tá um caso que o Mura acompanhou quando passava a WWE no SBT, o comentarista do Michel Sandor até chegou a dizer que Dilce Domino seria a melhor dupla do mundo ali, né? Você vê a que ponto chegou a WWE. Para reconhecer como as melhores duplas, né? Essa é algo que chegou no fundo do poço, literalmente. Ah, não, Dilce Domino, pelo amor de Deus, né? O que ser filho do Superfly Snuka não faz pra você? Agora, inclusive saindo desse ponto, WWE, porque parece que é um ponto que não tem jeito, que a companhia tem tomado decisões muito estranhas, né? Por exemplo, agora não é mais Sports Entertainment, né? Lutador não é mais o wrestler. Não dá pra entender o que, que a WWE tá fazendo. Matando todos os títulos e tá deixando só os mundiais. Não dá pra muito bem entender o que, que anda na cabeça do Vince McMahon, né? Que, por exemplo, sofreu aquele acidente lá pra acabar com a Million Dollar Mania e depois nunca mais teve mais nenhuma explicação sobre o assunto. Não apareceu, não disse se ficou vivo, se morreu. Então não dá pra entender o que tá acontecendo na cabeça do Vince, não. O Vince ficou gagá, não tem jeito, bateu a cabeça lá, realmente ficou maluco. Porém, o mundo não vive só de WWE, né? E aí eu digo, olha, quem nunca assistiu Ring of Honor, pode assistir, porque lá tem combates de tag muito boas mesmo. Eu separei, por exemplo, aqui algumas tags, você pode procurar combates que você não vai se arrepender. Por exemplo, ela é uma tag que só vem com ocasião, né? Ela de vez em quando se junta, separa, que é o Austin Aries e o Bryan Danielson. São dois lutadores incríveis, extremamente técnicos, né? O Austin Aries usa de finisher, por exemplo, um 450 graus splash, né, que na WWE proibiu, por exemplo. Lutas da Mortal City Machine Guns também. Bem, luta, por exemplo, também a dupla, o El Genérico e o Kev Steen, né? O El Genérico, pra quem não conhece, ele é um lutador canadense que usa máscara e finge que é chicano. Que é uma gimmick meio cômica, né? Mas bastante interessante. The Age of the Fall, que é uma dupla lá formada por Jimmy Jacobs e Tyler Black, que são dois nomes grandes aí do Federações Indie. E, é claro, os Briscoe Brothers, né? Que não confundir com os Briscoe Brothers que tem lá no Hall of Fame da WWE, que são dois irmãos também que tem ganhado bastante títulos lá no Ring of Honor e combate muito interessante de dupla. Agora, para fechar, Fábio, eu só queria que a gente falasse sobre um detalhe muito importante, que é a diferença entre stables e tag teams. Por quê? Porque, por exemplo, a gente às vezes conversa sobre tag e você estava fazendo uma lista lá das maiores tag teams da história no blog, tá? E aí, por exemplo, o The Brothers of Destruction, né, que é uma tag team que todo mundo gosta muito, que é Undertaker e Kane, não tem como não gostar, não é uma tag team que fica muito lá em cima no ranking, justamente por aquele fato de ser lutadores bons em single, né, que se juntam ocasionalmente, não é uma tag team formada direto. Mas também tem o caso, por exemplo, da DX, né, The Generation X, que é uma das coisas que mais tem fã hoje em dia, né? A gente vê que quando aparece Triple H e Shawn Michaels junto, a casa pega fogo, e que também não é vista assim como uma tag team muito bem reconhecida, né? Só que se a gente falar, por exemplo, num blog, olha, o DX não está na lista das melhores tag teams do mundo, o pessoal quase vai matar a gente. Então, eu gostaria que você explicasse direitinho qual a diferença entre tag team e stable, e o que faz uma tag team ser reconhecida como uma boa tag team, e o que faz uma stable ser reconhecida como uma boa stable. Muita gente até me criticou porque eu deixei os Brothers of Descriptions aí um pouco mais atrás na lista, né? Mas eu vejo assim esse estilo, essas tags, digas ocasionais, né? Elas são só pra dar aquele gostinho pro povo, nossa, de nostalgia, né? Aquela emoção de ver dois grandes wrestlers juntos. Tivemos grandes tags, assim, né? Ocasionais, como o Mick Foley, o Stone Cold, The Rock, Mick Foley, grandes tags, né? Mas que foram ocasionais. Eu acho, assim, que comparar tags, assim, ocasionais com tags que tem uma história desde as federações indies, formando, né, tentando aplicar a sua gimmick no mundo aí do wrestling, se comparar a tags como essas, acho que é até uma injustiça. E eu até vejo aí na blogosfera fora aí, muita gente falando, ah, porque a DX é minha tag favorita, até gente falando que a NWO é a tag favorita, mas eu acho que tem uma diferença assim gritante, né, entre stables e tag teams, que muita gente até confunde. Porque eu vejo assim, as stables são aqueles grupos de wrestlers, né, de grandes nomes que formam aquele grupo para tentar correr atrás dos seus interesses pessoais, por exemplo, correr atrás dos títulos mundiais e tal, ou arranjar briga com outras stables, e não assim lutando em tag, né? Eles vão mais pelo nível assim, em geral. E a DX, eu acho que até são uma tag team, né? Mas elas foram mais influentes com uma stable. Até porque eles nunca ganharam, né, um título de duplas, e eles sempre ficaram envolvidos assim, pelos seus interesses próprios, né, tentando ganhar os títulos mundiais. Eles nunca fizeram aquela grande gimmick de lutar pelos interesses dos dois. Né? A única vez que eu me lembro que eles se juntaram assim, em uma época que as duplas foram mais fortes na WWE foi quando eles tiveram aquela feud com o Edge e o Randy Orton. Né? A única época que eu me lembro que a DX foi uma tag, assim, digamos, clássica e corretamente tag. Mas eu não vejo ele como uma grande dupla, até porque eles não tiveram, né, essa storyline voltada a isso. Eles foram visivelmente mais stable, né, que lutaram para ser os maiorais aí da companhia. E eu acho que falar que eles são as melhores tag teams do mundo é até uma injustiça, com grandes nomes aí. Lutaram tanto para chegar onde chegaram em companhia de seus parceiros aí, né? Eu acho que para uma tag team ser boa, na minha opinião, tem que ter aquela sintonia, aquele entrosamento entre os dois, saber usar os golpes certos, né? Os golpes em duplas, que são aquele frisson incrível, aquela magia toda, né, de tags. E ter uma gimmick que envolva a dupla, porque eu vejo assim, ultimamente, tags sem pé nem cabeça, né? Por exemplo, o Kurt Helks, né, e o Zack Ryder, que não tem o que falar dessa dupla, não se sabe a função deles depois que o Ed saiu, né, temporariamente da WWE. Então é preciso ter uma game que seja voltada a eles, né, em conjunto, não a sem pé nem cabeça como algumas na WWE que a gente tá vendo. E principalmente tem aquela técnica, né, clássica de lutadores aí em conjunto, que saber os macetes no baixo, que é sempre muito importante. É, com certeza eu também acho por aí, né? Se você for parar pra pensar, por exemplo, a DX. Ninguém tá dizendo aqui que a DX não é uma coisa fenomenal, porque eu e o Fábio somos fãs da DX total, né? No dia que a DX apareceu de novo ali no Raw, eu e o Fábio ficamos no MSN parecendo o Tiet, né? Vendo o Backstreet Boys. Caraca, não, olha lá, não sei o quê. Então, assim, a gente gosta pra caramba da DX. Mas a gente tem que considerar que eles nunca tiveram um título de duplas. Tá, parece absurdo, mas é verdade. Teve esse período que teve a feud do Rated RKO, né, que foi o Ed e o Randy Orton contra a DX. Mas a DX estava vencendo combates lá, não sei quanto tempo já, mas sem nenhum combate pelo título. Então, por exemplo, Shawn Michaels tem 4 títulos mundiais de 2 com o Diesel, né, que é o Nash, um com o Stone Cold Steve Austin, um com o John Cena, não tem com o Triple H. Tá? E qual era o grande ponto da DX ser uma stable? Ela era um grupo que tentava dominar toda a federação para que os seus membros estivessem no poder. Então, o que ela fez, por exemplo, de feito, né, que ela tem lá? Os grandes marcos, por exemplo, quando o Shawn Michaels se tornou um dos únicos lutadores a ter ao mesmo tempo o título intercontinental, né, e o título da WWE. Ele tinha os dois. E aí teve um dia que, inclusive, é um momento clássico do Raw, que foi quando foi obrigado que Shawn Michaels e Triple H lutassem por um dos títulos, pelo título intercontinental, se não me engano. Aí o Shawn Michaels e o Triple H fingiram uma lutinha assim boba pro Triple H ficar com o título intercontinental. Então é isso, né? Ela tem os seus feitos? Tem. Mas são sempre feitos criados para beneficiar o lutador com a carreira carreira singular, não com a sua carreira como dupla. Por isso que a DX é uma das maiores stables, mas não é uma das maiores duplas dessa wrestling mundial. É isso aí. Bom, Fábio, então eu acho que a gente conversou legal aqui sobre tag team, deu pra gente debater diversos pontos, né? Por exemplo, a situação precária de você ver no Monday Night Raw lutas de tag team que duram 20 segundos, por exemplo, né? Como foi agora do Crime Time em Ponta de Campeões. As tag teams que não tem uma identidade entre si, né? Às vezes a tag team nem storyline tem. Ou então o título que passa de mão em mão de uma maneira tão simples assim, que a gente dá até vergonha de ver o título perdendo valor. Deu pra gente conversar sobre as tag teams ocasionais, as tag teams, que são as clássicas, né? Que define uma boa tag team. Então acho que a gente conversou bastante sobre tag team. E agora o papo fica mais sério, porque a gente tinha conversado na outra edição que tinha um detalhe. E aí ocorreu o desafio ao Fábio Corbalho. Os leitores iriam enviar perguntas aí cabulosas para você. A gente ia testar o conhecimento na enciclopédia do wrestling mundial, Fábio Corbalho, né? O maior fã da dupla Billy and Chuck da história da humanidade, né, cara? A pessoa que mais gostou do remédio entre Billy e Chuck. Que sacanagem. Que vai estar respondendo aí as perguntas dos fãs. Então, assim, Fábio, tá preparado para responder essas perguntas? É, na verdade eu não tô preparado, mas vamos ver o que vai cair aí, né, cara? Até porque eu tenho. Meu conhecimento desse livro não é tão grande como você citou, mas vamos aí tentar responder até pro a par do pessoal conhecer mais essa, dessas perguntas cabulosas que a galera deve ter tirado lá do fundo do baú, né? Só pra eu errar, mas vamos aí conhecer, ter um conhecimento a mais sobre o wrestling. Ah, então tô bom, você vai responder, aí eu vou te dar nota de 1 a 0 pra medir o seu desempenho. Vai ser uma pergunta agora, na outra edição a gente faz uma outra pergunta, tá? E aí a gente vai vendo qual é a sua média pra ver se você vai passar de ano ou se você vai ter que casar com o Chuck. Tá? Com o Chuck e com o Billy. Bom. Então, vamos lá. A pergunta de hoje, ela foi enviada pela leitora Angela, tá? E a pergunta é a seguinte. A gente sabe que lá em 1990 estreou um lutador na WWF, conhecido como The Undertaker, que na época era Kane The Undertaker, né? O Kane era o nome dele, não é Kane, é Kane. E esse lutador, ele foi trazido, né, pra WWF por um outro lutador. Você sabe quem foi esse outro lutador? Ted DiBiase. Ted DiBiase. Mas essa ainda não é a pergunta, porque não seria muito fácil, né? Ted DiBiase que trouxe o Undertaker. A pergunta é a seguinte, meu amigo, olha só. Qual foi o primeiro combate, né? Foi um combate. Qual foi o primeiro combate de Undertaker na WWF, né? Quem eram as pessoas envolvidas? E, além disso, quem foi o lutador, tá, que recebeu o primeiro Tombstone Piledriver da história? Eu só vou te facilitar em um detalhe. Era uma luta, tá? De uma 8-man tag team match, né? Ou seja, eram dois times de 4 lutadores. Eu quero saber o nome dos outros lutadores e quem foi que recebeu o primeiro Tombstone Piledriver. Vamos lá. Nossa, foi uma pergunta verdadeiramente cabeluda, né, mas vamos ver se eu me lembro. Acho que foi acho que foi o Undertaker, né, já que foi trazido pelo... Ele estava no time do Million de Dollars Team, né, que era o Ted DiBiase, Undertaker, acho que era o Ronk Tonk Man, também estava nesse time, né? E o outro era o Greg Valentine, se eu não me esqueço. E era, também tinha os managers ali, o Jimmy Hart, que estava do lado do Ronk Tonk Man nessa época, e o Brother Love, que introduziu o Undertaker na WWF. E o, acho que pelo que deve ter, o Virgil participado também, né, que era o manager do Ted DiBiase. Foi esse time contra o Wright Foundation na época, né, que era o Jim Nate Wright e o Bret Hart, o Dusty Rhodes e o outro extra, eu acho que foi o... Eu me lembro que ele levava um papagaio nas costas, mas eu acho que o nome dele era Coco Beware, era esse o time. Foi no SummerSlam 1990. Quem foi que... O primeiro Tombstone Piledriver? Agora ainda tem outra pergunta. Ixi, agora que deve ter sido no Coco Beware, primeiro Tombstone Piledriver. Pelo que eu me lembro, acho que eu até acompanhei esse combate. Olha. E agora qual é o resultado? É o seguinte, tá? O resultado. tá? O primeiro combate foi envolvendo lutadores Ted DiBiase, Ken The Undertaker, Greg, né? The Hammer Valentine, o famoso Marreta Valentina no Brasil, né? Você lembra dessa? Eu também, essa eu me lembro. Honk Tonk Man, né? Honk Tonk Man, o maior campeão intercontinental da história, que tá aí sendo lembrado pelo Santino Amarelo. Dusty Rhodes, que tem como seu maior pecado da história ter criado um filho pra se tornar Goldust depois. Puta, e tá certo, cara. Pior que você acertou todo mundo. Você acertou tanto lutadores do combate quanto quem foi o primeiro Tombstone Piledriver. Então eu vou te dar nota 5, porque você demorou mais de 3 segundos pra me dar a resposta. Tá, então na próxima você tem que me dar mais rápido pra subir sua nota. Tô na média, né? Acho que na próxima eu consigo uma nota pra passar de ano aí na prova do wrestling. Não, tá ótimo. Então a gente agradece a participação de todo mundo que colaborou, que enviou as perguntas. As outras perguntas estão aqui anotadas e serão usadas também nas edições. E você prepare uma pergunta daquelas bem cabulosas, entendeu? Do tipo assim, quantos segundos demorou o combate, né, entre The Wild Samoans e Rock Johnson e Tony Atlas, né? Isso que aí eu quero ver se ele vai saber acertá-la. Essa eu acertaria, mas essa eu acertaria. Quantos socos... Ou então uma coisa do tipo, ó, quantos socos foram trocados no primeiro combate entre The Undertaker e Shawn Michaels? Nossa. Isso é uma coisa assim pra ficar bastante interessante, né? Já uma pensou? Coisa de... É uma coisa que tem que ser altamente letrado pra saber, né? Porque tem uma pergunta cabeludosa também, porque vai ser difícil de acertar, vamos ver. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. O legal é mandar uma pergunta no estilo dessa da Angela mesmo, que foi uma excelente pergunta, que eu mesmo não sabia a resposta, mas ainda provado que Fábio Corbari é a enciclopédia do wrestling no Brasil. Então a gente vai chegando ao fim da nossa edição, falando sobre Tag Team Match, né? Aqui fica então o meu abraço, né? E pedido para que você continue nos acompanhando nos nossos podcasts. E passo a palavra agora para o eterno fã de Billy Chuck. Vai lá, Fábio, pode dar o seu alô final aí. Eterno fã de Billy Chuck já se puxando demais aí, mano. Mas eu quero também agradecer o pessoal que está acompanhando aí, até pedir para vocês comentar aí como foi esse podcast. E também pedir para que vocês mandem aí até um tema para a gente discutir aqui, ou uma pergunta, ou até um arquivo MP3 você falando, até que a gente mande seu recado aí em geral, que a gente pode reproduzir aqui no podcast. E aí, valeu galera que tá acompanhando aí, até a próxima edição. Agora, Fábio, só para fechar, entre seus lutadores preferidos, você tem lá Goldust, tá? Você tem Billy e Chuck, tá bom? Ou então você teria que usar a roupinha rosa do Bret Hitman Hart. O que você preferia fazer da vida, hein? Acho que é uma dura escolha, hein? Mas acho que... Eu não sabia o que responder essa pergunta, que é uma pergunta aí que cruza os interesses pessoais aí, mas nenhuma dos três seria opção, é porque... Foram grandes extras, mas está longe da minha preferência essa gimmick deles, é. Então tá certo. Então, entre isso tudo, você optaria por usar o sungão do Yokozuna e tá tudo certo, né, não? Claro, isso daí seria melhor. Então tá certo, pessoal. Um abraço e até a próxima.